sua direita, mantendo no meu pé. A sua esquerda, fingindo, mantendo no meu pé, está autorizado a falar de dono 0, você 0 para 0 grau 03, ó. Bravo Juliette, gente, autorizado. Atente ao tráfego à sua esquerda, uma milha. Tá, obrigado, eu ouvi, já vai cruzar, obrigado. Salvador, web 6723, 2,5 por externo. 6723, continua a aproximação, não pode iniciar, não deixar ele travado, não existe no 09. Eu passo no externo, essa é desse. Salvador, via Índia, Ponte Vera, Torre, 1895. 3804, prossiga a porta 1. 3804, prossiga, dose do 1. 3216, vai dar passagem, tirar para essa companhia, após o mesmo, consegue para 3. Autorizado para o exame de controle, 17. Sofará de Tapuã, chave controle, 1-20-19. Tapuã, chamar a controle, 1-20-19, vou passar. Passou externo, baixar travado, 6720. 6723, continua a aproximação, modelo pista livre. Sua escuta. Eu quero ver Lima, Salvador. Livre de pouso, pistão 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Control, correction report, threshold, running on 7, land up and red flag is off. I'll report my mouth and red flag is off on 217, stay by my phone. Salvador, approach control, good morning, Brasilia Force 2732, on the departure. Brasilia Force 2732, radar count, contact level 090, on the departure. 090, com departure, Brasilia Force 2732. 464 de Lima, tem canteiro no zero. Milhas Nordeste do VOS chamado Salvador, chame Centro Recife, 12545, alterna 12685. Quanto 463, utilizando a colagem de pistão no 0, 0-0-0-0-0-0-0-0. Quanto 463, Papatango Bravo, que Luiz, que ciente, mantém as condições visuais, reporte através de Paris. Então, 3144, assinando a dedicação, autorizada a chegar da Mari, disponível de voo 050. Então, 3144, autorizado direto em TAP. Web 5728, chame Centro Recife e na frequência 12545, alterna 12685. 2525, obrigado, bom domingo. Controle, bom dia, Azul 4463, na sua escuta da El. Azul 4463, contato radar, saída da El, sube mantém nível de voo 180. 180, pode voar da El da presente? Autorizado da El, Azul 4463. Direto da El, obrigado. Papá Uniforme, Golf Papá Serra, informe o estimado de pouso e da entrada do terminal de Ilhéus. Golf Papá Serra, sim. Golf Papá Serra, estimado de pouso. E para ingresso na terminal, Golf Papa Serra. Ao trono 465. Sente, Golf Papa Serra. Clear to take off Autorizado na 2, reporte fax. Frequência livre. Controle Salvador, Papata Agostino Piro Lima, 1 minuto para o lançamento. Golfo, Passerra, controle. Controle Salvador, Papata Agostino Piro Lima, 1 minuto para o lançamento. Web, ciente, informação, papá, aguarde cópia. Quilo, Quilo Lima, ciente, há um tráfego a 1 ou 4 milhas do VOR de Salvador, cruzando o nível de voo 055 em subida para o 090 destino Aracaju. Dá tempo de lançar os homens. Salvador, approach control. Good morning, Papa Romeo, right to say Papa India, bomb departure. Papa Romeo, X-ray Papa India, radar contact, climb set level 350, bomb departure. Climb level 350, bomb departure, X-ray Papa India. Telefone 2732 Amazônico, Salvador. Sir, pay attention, parachute in the air, 13 miles ahead of you. Sim, tem condições de manter próxima a duna, então 3144. Azul 4463, chame Centro Recife na frequência 13325, alterna 1251. 3325 ou 251. Boa tarde. Controle Salvador, voo 1941, boa tarde. Bom dia. Informação, Sabá. Gol 1941, aciona a indicação autorizada a chegada à mar e disponível de voo 060. Indicação, chegada à mar, 060, 1941. É 4-3 ou 4-6? 1-4 4-7. Gente, 1-4-7. Táxi via Índia, ajuste no 0-1-0 agora. 18-95, ponto espera 63-62-1-3. 62-1-3. Web 6741, cópia. 741 autorizado Guarulhos, 36, apêndulo 10, bridge, apêndulo no 6. 10 decola, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, vai direto bridge. Controle 1208, transponder 5452. Afirmo, Lima do Lobo. 080. 741 correto, reporte pronto. Suba. Whisky, a parte final da 17, o ajuste no 00, vento 100 graus, 119. Norte, mantendo 4.000 pés no Charlie 402. Então, 3144, após ITAP, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0, 1.0, autorizada a final ILS, após estabilizar. 1.0, 1.0, após ITAP, 2.000 pés, encontrará o trânsito, 3.144. 0.80 graus, 1.3. Autorizada a final, 1.0, 1.0, 2.1.3. Salvador, 3283, identifique, chegada mar 070. Ficou 070, chegada mar. X-ray Papa India, Salvador. Go ahead, sir. X-ray Papa India, radar vector traffic separation. Turn your right head 025025. Your limit is 90 miles out Salvador, fly head in G Beach. Turn right, you're heading 025 until 90 miles out of Salvador. After Salvador, fly directly G Beach. X-ray Papa India. Papa Tango, Lima Zulu Golf, para interceptar o curso localizador, curva direita pro 070, após estabilizar. Center 125.45 and 12635, thank you. Lima Zulu Golf, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0, 1.0, reposta estabilizado. 2.000, reposta estabilizado. Chinameia 213, decolador 31, controle 120, decimal 8. 1208, Chinara 63, 213, grato, senhor. Controle Salvador, boa tarde, Chinara 6213, decolado na Dael, Tusa 1800. Chinara 6213, contato radar, saída da Dael, submantenha nível de voo 360. 360, saída da Dael, Chinara 6213. Oceanair 6213, saiu fora, tenta cruzar 2 pés, ali. Oceanair 6213, autorizado da El. Da El, muito obrigado. 6213. Gol 1941, desça para 4.000 pés, ajuste 1.0, 1.0. 4.000 pés, 1.0, 1.0. Gol 1941. Tá, 3283, reautorizado, desça para o nível de voo 050. 050, 83. Tá, 3283. 1144, onde estamos? Tran 3144, chame torre 1895. 1895, Tran 3144. Muito baixo, tá firme para a torre. Tornou para cima? Você vê três autoridades, será que a sua assistência é livre para o que? Tá, 3144, chame torre 1895. 1895, tá, 3144. Estabilizado no localizador, Lima Zulu Golfo. Lima Zulu Golfo, eficiente, aguarde para a transferência. Golfo. 0021, 00 grau, 122. Já o meu prossiga. Pate, ficha que decola. Autorizada, Fort Taxi. Romeu, Romeu, confirma nível. Lima, Romeu, Romeu, confirmando RJ 400. Reduza para 200 mais. Lima Zulu Golf, chame torre 1895. Golf, 1895. Lima Zulu Golf, continua a aproximação, repete o iniciado, machado travado, ajuste no 00. 1010, extensão de pouso 1975. Lima Zulu Golf, repete para cancelamento. Volta na Golf. São 3144, no solo 35, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita com solo 219, da 3144, corre. Após direto eu, descontrole 1208, transponder 5160. 213, poderia voar bridge da presença? Estacionar 6213, aguarde. Aguarda. 1144, de pronto, na época. 3144, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, da 3144. Precisa cancelamento para seguir para 107, passa para a direita, se possível. Luz no Golfo, plano cancelado 36, autorizado vazio pela direita, reporte 9107. Passará para 9107, Golfo. Alô, parte da área está chamando a cancelamento táxi. Controle de Salvador, Estrela 2-1-3, considere a sua estação de abrir de abrir. Provavelmente estaremos com pequeno tiro à esquerda, pro a 10 por 10. Estacionamento 6213, autoridade, direto bridge. Ok, estacionamento 6213, vamos para o ponto 2, esquerda, agora 6, para 2, 1, 0, nas próximas 3 milhas. Sim, estacionamento 6213. Salvador, bom dia, boa noite, com 4, com a informação da paz. Gol 1754, contato radar, desça para o nível de voo 0, 5, 0. Autorizada a chegada, Mário, sem identificação. Identificou, descendo 50 na Mário, voa na 754. Galeão, confirme só o POB. 154, pátio Índia, ajuste no 010, ponto espera torre 1895. Tá 3283, desça para 3.000 pés, ajuste no 0110, reduza a velocidade para 1990 nós. Mínima limpa 200, reduzindo 3.000 pés. Tudo bem, filho? Solo 3 anos, você se bate? Utilizamos aqui para que estacionar 70 litros em Lima, pelo Golfo. Gol 1941, estabilizado o localizador. Gol 1941, chame torre 11895. 11895, gol 1941. Salvador, quando o Golfo. 3144, após o web, prossiga portão 11. Controle, bom dia, continua a pressionação, reporte no externo baixado e travado, ajuste no 010. Reportará no externo 1010, no 941. Tá, 3283, desça para 2.000 pés, ajuste no 010, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 2.000 pés, 83. Estacionamento 1941, até posto de espera da 1-0. Voo 1941, passando externo, baixar travado. Voo 1941, livre pouso, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-3. Livre pouso na 1-0, gol 1941.